mais difícil de criar família é tempo de fazer uma retrocedida. É tempo de olhar para trás e rever os planos que foram passados, o caminho que foi percorrido, as metas e os objetivos que foram alcançados. É tempo também de olhar para frente, de fazer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para sonhar. Feliz Natal e um ano novo muito próximo. É o que deseja a Frangolândia, aos seus amigos e outros profissionais que ainda não faz parte do mundo e da boa mala. 45-18-3729-4272. Boa nova! Como tão, com cada toque, trocaria meu carro. Vem aí, mais um show de prêmios da etapa da Foz da Trocaria Total. Agora, 10 carros zero quilômetro. Isso mesmo, equivalente a R$35 mil em certificados e barras de ouro prata. E para participar, R$50 na pessoa de Pedro Maria e GM de mesa, pronto, já estará concorrendo. Então, não perca tempo, participe da promoção Etapa da Sorte da Drogaria Total e concorre a 10 carros zero quilômetro. A promoção é até o dia 29 de janeiro. Drogaria Total, Unidade Drogaria do Povo. Venha também aproveitar as nossas ofertas. Avenida Soares Oliveira, 408. Fone 16-3729-3384. Drogaria Total. Combustíveis com qualidade de lance completo. Você tem que lutar a de governar. Melhor combustível. Seu veículo ganha desempenho e ainda fica mais econômico. Então vá para o posto do Saradinho do Verapa. Rodovia Anhanguera, quilômetro 410. Ao lado da indústria Santa Maria. Fone 16-3839-7. Eles higienizam todo o nosso lar. Estender as nossas mãos aos que sofrem, e nós precisamos de ti. Que bonito.